Tax reporte para ingresso pista 17. Controle 186, torre 183, confirme. Controle 1935, torre 1862. Transponder 0176. Transponder, torre 186, controle 1935. Afirmativo para acionamento com a torre em 1862, confirme POB. 04 aborto, senhor. Chamará a torre 186. Afirmativo, bom voo. Sobrepouso, azul 4064. 330, oficial, uma banda de Urubu na reta de decolagem. Retiramos e informar a torre. Romeu Lima está no pátio da Barca. Isso foi estacionamento de táxi. Autorizado acionamento de táxi, reporte para ingresso da decolagem pista 17. Demora para ingresso na 17. Tá, vamos esperar para a pronta de 17, isso não vai dar sopão. Risco November, papá, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado pronto para decolagem. Confirmando para o azul 4064, últimos 90 metros indisponíveis. Afirmo. Claro. 392 inicialmente o perfil da saída, até 3192. É. Queria passar para Romeu Lima, estacionado pronto para o táxi no pátio da Bata. Papa Romeu Lima, autorizado para seguir o táxi até interseção. Atenta aeronave ingressando capítulo 17, aguardando para ingresso de decolagem. Positivo, aguardará a interseção, trigo Papa Romeu Lima. Whisk Bravo, Whisk, clear line up and wait, runway 28. Azul 4064, no solo aos 43, livre à esquerda, mantém a posição e chama o solo 121, décimo 9. Esquerda mantém 219-4064. C5489, controle. Escuta, C489. Chame Centro Recife agora, frequência 1264. 1264-5489, boa tarde. Boa tarde. Juliette, portão 9. Alfa Juliette para o 94064. Ok, então da presente atento ao tráfego, pode decolar com um proa norte, corredor forte. Passa para intervalo, vai fazer com a Juliette. 3154, reduza para aproximação, chame a torre 1-1862. 1-1862. Torre, boa tarde, tá 3154, passou Serra Victor 363. Boa tarde, 3154, complete aproximação, reporte ao final 3 milhas, capseira 28. Volta na 3 milhas, capseira 28. Queria pro Papa Romeu Lima já decolado, senhor, vai ingressar corredor forte. Positivo, decolado aos 45, contato com controle 19.35. 19.35, graças. Whisky Bravo, Whisky Clear Takeoff on 828, wind 200 degrees 069. Clear to take off papá, aguarde para decolagem, pista 17, papá. Zero, 1, 7, 6, positivo. Então, 3192, controle. Prossiga. M Centro Recife agora, frequência 12685. 4. Que é 2085. Whiskey Airborne at 46, contact now Salvador Post Control 119-35. 119-35, thank you, have a nice day. Have a nice day. Learjet, Papa Romeo, Whiskey Bravo Whiskey. Whiskey Bravo Whiskey, radar contact, climb and maintain initially flight level 100. Climb to maintain 100. Solo Salvador, muito boa, só 3193, dentro das condições, autorização 380, Galeão. 380, Galinha Grande, aguarde, Galeão. Guardando. Papá, Romeu Lima, controle descendo, modo Charlie, mantenha 500 pés. Liberação do eixo eu por parte da aeronave que está pousando na capçada do 28 para a liberação de sua decolagem. O 350. Climb to 350. November, Papá, vento 200 graus, 0629, autorizado a decolagem, pistão 7, Papá. Bravo, Whiskey, this is the port control. Yes, sir. Whiskey, Bravo, Whiskey, go ahead. Roger, restricted initially flight level 290. Roger, climate to maintain flight level 290, Whiskey, Bravo, Whiskey. Chega. Quando os trabalhos vão do levantamento, solicita do Lincoln o pouso na 177 do helicóptero. Esval, após direto posição CRAT, controle em 119.35, transponda 5014. Na proa, desça para o nível de voo 040, Eco Juliette Eco. Juliette 080, atrás, descer, Eco Juliette. Boa tarde, Esquina Vamba Papá. Esquina Vamba Papá, controle. Estava acionado 55-12-2. Esquina Vamba Papá, contato radar a uma milha, ao sul de Salvador, submantenha nível 080, informe a sua altitude no momento. 400 pés, senhor. Está estabilizado, descendo na zona de 0-1-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0-

Bravo Whiskey Contact Center, now frequency 126.85. Roger, canal, receive sound, frequency 126.85. Thank you, have a nice day. Thank you. Autorizado de portar. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Alfa Tango Charlie, estante da Tango. Alfa Tango Charlie, controle desse, mantenha nível de voo 050, chegada a Cari, pista 28. Sempre descendo para o 050, chegada a Cari, pista 28, Alfa Tango Charlie. Controle, Alfa Vitor Juliette, para ingressar no Interlagos. Alfa Vitor Juliette, autorizado o corredor Interlagos. Sete, porta, rota. Papá, controle. Fuga, fuga. Também sem condições de voar na proa 280, com referências visuais, ainda está passando 1.600 pés. Ativo, esquerda 280. Perfeitamente, curva esquerda 280, aguarde para curvar à direita, direto na proa de Morro do Chapéu. Vá, vá, vá. 280, vai acender na proa 30, professor. Autorizado, ascensão para o nível de voo 080, isso que nós vamos para papá. Eco Juliette, eco controle, mantém a proa, continue descida para o nível de voo 030. Alfa Tango Charlie, controle Salvador. Teria uma possibilidade da gente fazer a aproximação normal para 28, depois abandonar e pousar na 17, fazer o cruzamento e entrar apenas no vento da 17? Certamente, inicialmente procedimento VR-DME, atingindo referências visuais, irá prosseguir base pela esquerda da 17, Alfa Tango Charlie. Paciente, Alfa Tango Charlie. Charlie Alfa, prossiga. Fática esse contra pisca e decola. Sente nível 200, guarda. Charlie, novamente? Alfa Tango Charlie, prossiga. Se possível, a gente gostaria uma proa direta de Salvador, a gente cruza a principal e faz uma base pela esquerda na 17, está com referência de visuais totais. Tem alguns tráfegos no circuito, se prosseguir agora para a vertical seria meio complicado. Inicialmente mantém o perfil da chegada, aguarde para a curva à esquerda, para a base pela esquerda da 17. Gente, está aguardando então, com a Alfa Gutiérrez, mantendo a perfil da 28. Conforme boa 1040, da colada 17, com a direita, saída da L, pode... Controle bordo? Vai com o Atlanta 2. Perfeito, 2862 para acionamento e táxi, bom voo. Só no muito bom, tá 3193 para o TAC 75 ao POD, alternando Guarulhos com 4 horas. 75 Guarulhos 4 horas. Táxi autorizado via Juliette Alfa, pode esperar da 28 lá na Golf, vai chamar 2862, tá lá na minha escuta, bom voo. Juliette Alfa, não pode esperar na Golf, 1862 é boa, tá lá na sua escuta. Eco Juliette Eco, o controle irá orientá-lo para interceptar uma final longa da 197 em função de tráfego no circuito de tráfego. Continue curva à direita para a proa 280. Eco Juliette Eco. 280 para Eco Juliette Eco. Alfa Juliette Eco, está descendo 1010. 10 para 1000, Alfa Juliette. Checo continua descendo até 2000 pés, altímetro 1012. 2012, graças a Deus. Vai passar com a lata, na escuta para curvar a direita, prosseguir. Abro bala para o braço. Levar para o papo autorizado, curva à direita, direto, Monte Chapéu. Passa. Boa tarde, com o 1649. 1649, boa tarde para Ilhéus, nível de voo qual será? 240. 240, guarda, está de coordenação em cópia. Salvador, o Gol 675, cento da Tango 75 via Cari dessa 3000 pés, resultado 1012. Cari 3000 pés, 1012. O 1675 solicita a possibilidade de efetuar o GPS 48. 7 pronto, servido 362, o Gol 765. Na prova do Sierra Vitor 362, voo, o nome é 75, obrigado. Mike Charlie Alpha, cópia. Mike Charlie Alpha autorizado para C9M Oscar Charlie, nível 200, direto, decola da pista no 7 com esquerda. Da Momo, Alpha para direto em rota, frequência do controle em 119.35, transponda 5031. Alfa Tango Charlie, desça 2000 pés, o ajuste do altímetro 1012, reporte final, VRDMF, pista 28. 7102, desça 2000, reporta final, procedimento da 28, o Papa Romeo Alfa Tango Charlie. Existe alguma possibilidade de a gente voar da presente, senhor? Visual na 28? Está livre, prosseguir, reporte visual com a pista para circular. É, você sabe pousar na 28 mesmo, visual. Ah, na 28, gente. Entendi que foi o estado 17. Então, reporte visual com a pista 28. Já tá visual, já, totalmente visual. Mete agora em transferência. Aguardando, Alfa tá ficando. Manter a posição, pista 28. Ali, mantém na 283, 193. Lima, controle. 19.35, o transponder 5037. 86. Olha, Evaldo, decolando a pista 28, 19.35, 5037. Vou levar direto ele a 5037, chame para puxa, finalmente portão 1. Chama lá. Alfa Tango Charlie, chame torre 19860. 18860, muito obrigado, Alfa Tango Charlie. Vai, 8 milhas para a pista, Alfa Juliette. Eco Juliette, Eco, reporte passando a rotatória, aguardando instruções para pouso, pista no 7. Eco, agora a rotatória, Eco Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, o Papa Roda Alfa Tango Charlie. Papá Romeu Alfa Tango Charlie, uma boa tarde, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 28, vento 200 graus 0119, ajuste no 012. Sente, reportará na final de 3 milhas do 28, o Alfa Tango Charlie. Falou, falou, boa tarde, Papá Tango, telefone. Chico Quebec, sir, good afternoon, go ahead. Outro, full five, one, two, one, estou parado. Please turn up, report on the airport deck, Kill Quebec, sir. Eu faço o aeroporto de terra. Eco Juliette, Eco, rotatória. Eco Juliette, Eco, faça e espera 1500 pés, rotatória, aguardando instruções para prosseguir final pista no 7. Gente, espera pela esquerda? Pela esquerda, posto. Só 3193, autorizado a decolagem, pista 28, vento 200 graus, 109. Iniciando, tá livre na 283, 193. Alfa Victor Juliette, solo 03, livre backtrack, reporte livrando a pista. Reporte livrado, Alfa Victor Juliette. Siga para a copa 6703. 6703, autorizado para Brasília, nível de voo 340, via apeso 17, decola da pista 28, curva à esquerda, sai da gole, transição Ofito. Controle em 119.35, transponda 5033. Brasília 340, upper Zulu 17, decolada 28, com curva à esquerda, saída gole, transição Ofito. 119.35 é o controle, 5033 é o transponder, objeto 6703. Afirmativo, chama para posto portão 4. Vai, chama para posto back, não, portão 4, 6703. 04, controle 19, decimal 35. 19, 35, boa. Boa. Vamos pro alto, vamos lá, salvo, que liga pra cá. Olha, vamos passar muito dentro. Portal editor 3193, contato radar, saída gole. 3193. O nível que aparecer quiser, a gente aceita, depois negocia. Então 320, a gente vai coordenar assim que sair aqui agora, de Guarulhos. Sempre muito grato, a aerovia que está sendo usada lá é uma pelo 50. Afirmo. Então aguardamos agora o Itael. Juliette, Eco, pode prosseguir final, pista 1 no 7, reporte ao final 3 milhas da cabeceira. Tem que acelerar 3 milhas da cabeceira, Eco, Juliette, Eco, grato. Papai Romeu, Alfa Tango Charlie, no solo aos 05, mantém a posição, chama o solo 121 nesse momento. Mantém, chama 121, obrigado. Tá. Alfa. Gente, já estacionado ali, frequência de olho. Gol 1765, desça 2500 pés, ajuste 1012, reporte na final RNAVE. Seria 1675? 1675, correto, reporte final RNAVE. Não ativo, para 2500, vamos lá a final RNAVE. Mike Sierra, clear take off, 117, wind 200 degrees, 10 knots. Yes, sir. Irmão. Ok, tinha confundido com 3151. Então 3155 chegou agora, a gente vai coordenar 320. Ok, muito obrigado. Prossiga para o controle. 1880 da presente é solicitar acender ao nível 105. 105 agora, modificado as regras, submantenha o whisky 90 do Papa. E o Quebec Sierra Airborne entre o 7, contact não, só vou dar push control 119 decimal 35. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Quebec Serra, radio Quebec Serra, não, não, não, 040 until 10 miles from Salvador, direct to Morro de São Paulo. Então o Charlie está livre, ingresso, cruzar o pátio principal, prossegue via Lima, Mike Quebec, vai chamar na Quebec para cruzar a pista 17. Ingresso via Lima, Mike e Quebec, e chamar na Quebec para ingresso para cruzar a pista 17. São 3155, cópia. 55, pronto, corta para chegar. Ok, o 3155 da TAM autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, via Upper Whisky 50. Decola da pista 28, com curva esquerda, saída Gole e Val, após direto posição Eudes. Frequência do controle em 119.35, transponder 5052. Upper Whisky 50, decola da 28, Gole e Val, Eudes. Com o transponder em 5052 e controle 1935. Acemos, chame para puxa, se não aumentou. Reportaremos. Utilizando, chegou no 675 na 28, pista a vista, baixada e travada. 675, complete, final Rinaldo, torre 1860. 1860. Salvador, é o 675. 675, boa tarde, reporte final 3.428, número 1 para pouso, vento 220 graus 089, ajuste 1 0 no 10, 1 675. Afirmativo, informaremos mais próximo.